Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Durante os próximos 60 minutos, os primeiros 30 são conduzidos por Ricardo Mariano. A derradeira metade é apresentada e realizada por Ricardo Carvalho. Começamos com um disco debut, chama-se Lost Seas, gravado pelos Lowered, constituídos por Chris Gowers e Katie English. Ambos londrinos, utilizam sobretudo instrumentos de sopro e de corda, sem efeitos digitais, vão aproveitando o reverb da arquitetura e de outras geografias. Utilizam também algumas gravações de campo. Vamos abrir o Entrance de hoje com Movement of Slowly Dying Waves. Lowered no início da sessão de hoje. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Depois de estrearmos por aqui uma edição Hibernate, os Lowered, com Movement of Slowly Dying Waves, seguimos para um músico de São Francisco, Yard Smith, ele que gosta de arriscar, experimentando muitos sons, programando-os, utilizando também instrumentos de corda. Edição Fial, a terceira para este artista californiano. Ouvimos Part 2. Seguimos agora com Lush Hill. altura de terminarmos esta primeira parte do Em Transe. O Ricardo Carvalho trouxe-o na semana passada, Lushill, projeto de Scott Morgan, um canadiano. A ele se junta Kyle Wise, a acrescentar com o seu piano alguns elementos enriquecedores a uma série de temas já editados anteriormente por Lushill. Vem tudo dentro de intervalo. Encerramos estes 30 minutos iniciais com City Hospital. Agora vem aí o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Transe com os Barn Owl, a dupla Evan Caminiti e John Porras, que lançou na passada semana Vi. No site da Thrill Jockey encontramos uma curiosa descrição dos Barn Owl: escuridão devocional. E, de facto, a dupla parece ter uma atração por estas tonalidades, sendo que neste álbum encontramos uma novidade: a presença da eletrónica. Seguimos agora com o projeto a solo de Brian Harding, ele que pertence aos Zelionople. O seu alter ego chama-se então Il Professor. Thank you. segunda parte desta emissão de Em Transe com Barn Owl, ainda Ill Professor, o álbum Wire and Air. Como referi no início desta segunda parte, Ill Professor é o projeto a solo de Brian Harding, ele que pertence aos Zillionople, sendo que este seu disco a solo conta com a participação de um dos seus colegas na banda, neste caso o guitarrista Matt Christiansen. Depois mais um lançamento da Cranky e mais um nome consagrado. Depois dos Lost Hill na semana passada, agora temos os Pan American. Pan American, o projeto de Mark Nelson, ele que ficou conhecido em primeiro lugar pelo seu trabalho nos Labradford. Aliás, um dos seus antigos colegas, Bobby Don, toca baixo em algumas das faixas deste álbum, isto para além da participação do percussionista Stephen Hess. Ainda espaço para o projeto de Nathan Brodus, chama-se Evenings. Brodus é um produtor residente em Harlem que engrossa uma lista de nomes ligados a uma forma mais ambiente de hip-hop, cheio de cliques e glitches, com um perfume de electropsicadelismo. E chegamos ao fim desta emissão de Em Transe com Lubomir Melnik, aquele que passou há 7 dias pela emissão do Em Transe, neste caso pela mão do Ricardo Mariano e acompanhado por James Blackshaw. Agora passa por cá a solo. Já sabem, alinhamentos e podcasts a partir de radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir-nos através de facebook.com/radiotrans. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, para mais uma emissão de Em Transe. Boa noite e até para a semana.